chama, escama, estiga. Traga na cinta, faz escolta, derruba, traíra. Função no morro do consta, levanta dinheiro, firma. Sempre esperto com os cana, nos corre, tá sempre de cima. Poeira branca vira prata, ouro e luxo. No bolso dos trafica, vira onça pra firmar, é lucro. Bebe essa cola, dá uma bola pra entrar no clima. Na chola muda, estica, escama, nariz, neve é zica. Atividade, whisky, bright, prata no pescoço. As holly point no tambor. Na conta das moedas, só os peixes que anima. As putas se ouriça no quarto de cinta liga. Comércio da poeira, vamos o ouro branco. Atrás das numeradas, esse é o único plano. A bruxa tá solta nas ruas da quebrada. A bruxa tá solta, o moleque deu risada. A bruxa tá solta, é melhor ficar ciente. A bruxa tá solta, que estão linha de frente. A bruxa tá solta nas ruas da quebrada. A bruxa tá solta, o moleque deu risada. A bruxa tá solta, é melhor ficar ciente. A bruxa tá solta, que estão linha de frente. A bruxa tá solta nas ruas da quebrada. Pagode poderoso e dos moleque deu risada. Mas desacreditou, levou pois, tremeu as pernas. Pivete não perdoou, na bruxa deu três sapeca. E o bang é monstro mesmo, cruel e sem massagem. Nas ruas ó de medo, violência e pilantragem. O mundão tá louco, tio, se protege. A bruxa tá solta nas ruas do DF. É menor infrator, pivete atribulado, tocando terror e ripando safado. Se esconde, que os monstros vêm na cobrança. No cavalo doido, pra esbagaçar essa pilantra. Na quina é só 3-3, atividade a milhão. Trincar nos boot louco, Mizuno esparradão. No bolso, costas, grama, na cintura um 3 janela. Se vagabundo banca, piranha abre as pernas. Escama de peixe, blanco de maçã. Os meninos da esquina hoje paga de Don Juan. Vou abaixo nas pistas, potência 9mm. Perverso encharcachando, aí os inimigos treme. A bruxa tá solta nas ruas da quebrada. A bruxa tá solta, o moleque deu risada. A bruxa tá solta, é melhor ficar ciente. A bruxa tá solta, só estão linha de frente. A bruxa tá solta nas ruas da quebrada. A bruxa tá solta, o moleque deu risada. A bruxa tá solta, é melhor ficar ciente. A bruxa tá solta, só estão linha de frente.